Commodore 5-1-8-1-7. Escuta, prossiga. 8-1-7, gostaria de coordenar o 400 Guarulhos. Bora, o plano. Ah, o LBT tá para os 400 desta. Gente, eu não posso no sistema não, tá um pouco cedo. Assim que eu tiver aparecendo no sistema, tiver com autorização, eu já retorno no 8-1-7. No 7, na escuta? Na escuta, 8 no 7. Ok, confirmando então, Guarulhos é o 400 que o senhor está querendo? Afirmo 400. Sim, no meu sistema tem tá aprovado 36. Eu vou coordenar com o centro 400 e já retorno, ok? Sim, aguardando, obrigado. Cópia. Pronto. Guarulhos 400, aprovado. Rota Pisuluno 4, Gruf, Pisuluno 6, para Rota Zulu. Decolando no 0, com curva pela direita. No perfil da Dael Leida, após Leida Voacrate, onde intercepta a primeira aerovia, Pisulu 14, e segue conforme o plano após. 5562, o código transponder. Controle opere 1 no 9, decimal 35. Entendido, autorizado Guarulhos via rota do plano de voo nível 400, pista 1-0, primeira direita no perfil da Dael Leda, 5562 transponde 1935, controle saída, poderia confirmar após Leda o procedimento? Que isso, após Leda vai voar CRAT, intercepta o Zulu 14 e após sair conforme o plano. Leda, crack, antes do Lu 14, após conforme o plano, o 8 no 7. 86 para o puxa acionar. 86 para o puxa acionar. Essa frequência mesmo, pushback? Isso, isso. Pode manter na minha escuta. Tá pronto? Não, negativo. Obrigado. Escuta, prossiga. Eu só confirmando